com adeus, quem me dera um lápis de aço, um papel em pedaços. Amontoados com pó, perdidos, sem dó. As orelhas do caderno não ouvem palavras. Como nuvem opaca, visível, distante. As letras falam aos olhos das linhas escorregadias. Sonhei com um adeus, quem me dera, de não haver o que se pensar. De não pensar no que há, no que há, no que há. Sonhei com um adeus, quem me dera um lápis de aço, um papel em pedaços. Amontoados com pó, perdidos, sem dó. As orelhas do caderno não ouvem palavras. Como nuvem opaca, visível, distante. As letras falam aos olhos das linhas escorregadias. Ei! Sonhei com um adeus, quem me dera, e não haver o que se pensa, yeah. Pensar no que há, no que há, no que há.